Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. 8 distritos de Portugal continental vão estar este fim de semana sob alerta amarelo, desde as 18 horas de sábado até às 15 horas de domingo. As previsões do Instituto de Meteorologia indicam vento forte e chuva intensa nos distritos de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco, Coimbra e Braga. As rajadas de vento podem chegar aos 90 km por hora. No caso da Madeira, o aviso do Instituto de Meteorologia é mais sério. O arquipélago estará sob aviso vermelho. Segundo o Instituto de Meteorologia, o mau tempo vai estender-se desde a madrugada deste sábado até amanhã da próxima segunda-feira. Vento forte, com rajadas que poderão chegar aos 140 km por hora em regiões montanhosas, e a chuva forte foram razões suficientes para que os meteorologistas colocassem a Madeira no nível mais alto da escala do Instituto de Meteorologia. A DECO alertou hoje para o que considera ser uma prática comercial desleal por parte da Galp. Segundo o Instituto de Defesa do Consumidor, todo o gasóleo é igual, incluindo o topo de gama, conhecido como premium. A DECO já apresentou queixa às autoridades e exige medidas que regulem o setor. A DECO testou 4 diferentes tipos de gasóleo e concluiu que todos fazem o mesmo número de quilómetros, ainda que tenham preços diferentes. O Instituto do Consumidor afirma que chega de práticas lesivas para o consumidor e exige coimas severas para ações de marketing enganosas. Luís Marinho é o novo diretor de informação interino da RTP, acumulando o cargo com o de diretor-geral de conteúdos. A RTP já informou a ERC sobre esta escolha e explica que Luís Marinho acumulará as duas funções enquanto decorrer o inquérito sobre a alegada cedência de imagens não editadas da manifestação de 14 de novembro à PSP. O Ministro da Administração Interna disse que ia receber, nesta sexta-feira, a resposta da Direção Nacional da PSP sobre o caso das imagens que a RTP alegadamente cedeu à Polícia de Segurança Pública referentes ao dia 14 de novembro, quando se registaram confrontos entre a polícia e os manifestantes em frente à Assembleia da República. Miguel Macedo diz que só quando essa resposta chegar se vai pronunciar sobre o caso. A reunião do Conselho Europeu Extraordinário da União Europeia terminou sem qualquer acordo. Esta sexta-feira era dia de reuniões bilaterais entre o Presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, e as comitivas de chefes de Estado ou de Governo de cada país membro da União Europeia. Apesar das reuniões e dos debates, não foi possível alcançar um acordo entre os que não querem uma redução no orçamento plurianual para os anos de 2014 a 2020 e aqueles que preferem a repartição das reduções das despesas pelos Estados-membros. Van Rompuy propôs, entretanto, que se faça uma redistribuição dos cortes propostos pela Comissão Europeia de cerca de 80 mil milhões de euros para evitar cortar demasiado nas áreas da coesão e agricultura, aquelas que Portugal considera mais importantes. Ainda assim, no final da reunião, o Presidente do Conselho Europeu, Van Rompuy, disse que existem convergências em grau suficiente para uma aprovação do pacote financeiro da União Europeia e acredita que será encontrada uma solução até janeiro de 2013. Os líderes dos 27 países membros da União Europeia concordaram, segundo Van Rompuy, que o orçamento plurianual de 2014 a 2020 deve ser moderado e que se deve manter o foco no crescimento e emprego. O Sporting perdeu por 3-0 contra o Basileia e está fora da Liga Europa a uma jornada do fim da fase de grupos. Os Leões não conseguiram dominar o encontro e nem depois do Basileia ter ficado reduzido a 10 jogadores e com meia hora ainda para jogar, o clube de Alvalade conseguiu equilibrar o jogo. À chegada ao estádio, a equipa foi alvo de subiadelas e insultos, mas não houve violência. Este foi mais um Antena Web Informação. Eu volto na segunda-feira. Tenha uma boa noite.